para que possamos buscar o esclarecimento, sempre trazendo, acima de tudo, a luz de uma reforma, de uma transformação moral para todos, que possamos dividir com cada ouvinte, com cada participante, as nossas melhores sensações e os nossos melhores sentimentos. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, agradecemos pelos seus ensinamentos, por nos mostrar um caminho seguro para retornarmos ao Pai Celestial. Que esse Mestre Jesus também esteja conosco, a sua luz presente aqui, em cada lar, em cada coração. Que a sua mensagem, a sua palavra seja viva em nossas vidas. E com esse Mestre Jesus agradecemos ao Pai Celestial por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade da vida. E a Ele nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é otimismo e fé na visão espírita. E hoje, Jorge, por coincidência, nós estamos aqui com dois militares. Nós estamos aqui com o Nivaldo Furlan, que é tenente-coronel da reserva da PM. Ele foi o piloto do primeiro helicóptero Águia que veio para aqui para São José em 2004 e é voluntário lá da Fraternidade Paulo de Tarso. E nós temos o Marcos Luiz, que é major também da reserva da aeronáutica, é voluntário da Casa do Fraternidade Paulo de Tarso e da Casa do Caminho. Bom dia, Nivaldo Furlan. Bom dia a todos, bom dia Rui, Jorge, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes. Mas, Nivaldo, só por curiosidade, você como piloto do primeiro helicóptero que veio aqui para São José dos Campos, vocês tiveram muito trabalho? Que nem ontem mesmo, no jogo que estava passando na televisão, mas porque tinha o helicóptero voando lá em cima da minha casa, depois fiquei sabendo que houve dois crimes ali na Vila Maria, né, que não é muito comum. E o que o helicóptero estava fazendo nesse momento lá? O helicóptero era uma ferramenta, né, de auxílio ao policiamento, então ele trabalha tanto na parte preventiva, busca e salvamento, resgate, então é uma ferramenta essencial para o trabalho da polícia. E você já teve muitos casos, assim, vamos dizer, de perigo grave, já aconteceu com você, não? Sim, na carreira, foram 21 anos, Rui. 21 anos pilotando helicóptero e assim... E nunca bastante, aconteceu acidente? Graças a Deus, não. Alguns sustos, mas a gente soube contornar, né? O nosso anjo protetor estava de copiloto. Estava de plantão. Tava de plantão. E o Marcos também. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. O Marcos é um trabalhador incansável lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Ele também é major da aeronáutica, na reserva, né? E é voluntário do Paulo de Tarso da Casa do Caminho. E daí, como é que faz, por exemplo, os militares virem para a doutrina espírita? Foi fácil vir para a doutrina espírita, Marcos? Olha, Rui, no meu caso foi muito fácil, né? Porque eu tenho a família, parte da família espírita, e também a esposa, né? Antes de tudo, a esposa foi que mais me conduziu. A Marta. É isso, a minha esposa, a Marta, me conduziu para a doutrina espírita. A Marta, mas, ela é positiva, é sim, guerreira, é batalhadora, né? Isso mesmo. Mas, assim, eu creio que dentro do meio é natural, né? Independente da profissão, a doutrina, ela busca esclarecimento, né? E o militar gosta de estar esclarecido. Acredito que não tenha tido qualquer dificuldade pelo fato de ser militar, pelo contrário. Não, mas é que a gente parece que existe uma certa resistência, principalmente para os homens, né? Para vir para uma religião, para vir para uma doutrina. E no caso, até surpreende vocês dois como militares estarem lá no Paulo de Tarso, lá com a gente, né? Você foi, já está lá desde 2012, hein? O militar, por exemplo, principalmente os oficiais, né? A maioria deles tem uma tendência sempre espiritualista, muito mais do que qualquer outra religião pragmática, de alguma maneira, de ficar mais, que a gente considera muito mais assim. Por exemplo, eu acho que o militar ele já tem que obedecer a vida toda lá dentro do quartel, né? A vida toda no militar sempre tem alguém acima dele. É difícil achar alguém. É difícil achar. Aí você chega lá, você encontra o coronel, mas você vai ver que tem outro lá acima dele. Então, e essa hierarquia é importantíssima, né? A gente sabe disso e eles seguem isso à risca mesmo, porque senão não seria militar. Agora, eu acho que quando você vai ver o lado pessoal deles, é muito mais livre, nesse sentido de ter razão para escolher as coisas. Então, o militar, eu não sou militar, mas a minha vida foi dentro do quartel, né? A vida toda eu fui civil, mas trabalhando com militares. No Centro Técnico de Aeronáutica. Então, o que acontece? Esse conhecimento eu tenho bastante deles, de saber que eles usam muito mais a razão do que você pode imaginar. Então, quem usa a razão, você pode ter certeza que vai procurar alguma coisa que tenha razão. Que tenha razão. Que tenha razão. É. Então, às vezes a gente vê assim, igual na semana passada, quem estava aqui era um coronel do exército da PM. Do exército de Portugal. Do exército de Portugal. E aí você vê o conservadorismo também lá. E lá era diferente, por quê? Porque eles estavam vindo de uma ditadura, que era uma ditadura, que o pessoal pensa na ditadura, é uma ditadura militar, mas não era isso. Ele fala, não é ditadura militar. Foi na outra, antes, que tinha 300 casas espíritas, e 300 casas espíritas desmancharam todas. Hoje está começando outra vez em Portugal. Então, e quando ele foi para a televisão para poder falar sobre doutrina espírita, o próprio quartel ficou preocupado. O que essa pessoa vai falar? Agora, é diferente de nós que já nascemos com o espiritismo aqui. Todo mundo que está aqui já nasceu tendo espiritismo no Brasil. Né? E nós tivemos aqui também o Sardano, que era coronel da PM. Coronel da PM também, já na reserva, né? Coronel da PM. Então, também, você vê que a outra, o Sardano nasceu espírita, né? Ele é diferente, nasceu espírita mesmo. Já o pai e a mãe já eram espírita quando ele nasceu. Então, mas o que eu vejo do militar é isso. Quando você vai conhecer eles, principalmente os oficiais, né? Principalmente os oficiais, porque o discernimento deles é muito maior, usam muito mais a razão de que for preparado para isso, né? Usar muito mais a razão até do que o próprio coração, às vezes, porque quando você pensa que militar vai para a guerra, vai para essas coisas, pensa que o cara só é cego, mas na realidade não é assim não. Né? Na realidade tem que usar muita razão. Como é que um cara vai pilotar um helicóptero se ele não usar a razão? Né? E o bom senso. Exatamente, né? Senão não tem jeito. Então você vai pegar pessoas que eles têm muito mais. Então eu que convivi muito a minha vida toda com militares, a maioria, todos que eu conheci, todos de tendências espiritualistas. Você vê que dentro de um quartel tem o capelão, né? É o capelão, que por acaso pode ser um padre, por acaso pode ser um pastor, mas na realidade é um capelão, quer dizer, ele tem que ser ecumênico, ele tem que abraçar todas as religiões, e quem tem que dar apoio dentro de um quartel para as outras religiões é o próprio capelão, independente de qual religião ele seja. Então, por aí já começa diferente, você vê que por formação ele pode ser um padre, e é assalariado normal como outro qualquer, né? E é sempre um oficial, o capelão é sempre um oficial. Por isso que quando a gente fala de militar, pode ter certeza que a maioria é espiritualista. Então vamos lá, vamos entrar então no nosso assunto de hoje, que é otimismo e fé na visão espírita. Evaldo, o que é que nós poderemos dizer a respeito, definição do otimismo, do que ser otimista? É, Rui, eu trouxe aqui um memento, né, para a gente, para auxiliar aqui nessa definição, para que os ouvintes eles tenham uma noção mais correta do que é, né? Então eu trouxe aqui, ó, otimismo, o que que é? É a disposição para encarar tudo pelo lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo que ocorra em situações difíceis. E quando ele fala que é uma disposição para encarar tudo, seja uma situação boa ou seja uma situação má, tá? Então, assim, quem tem otimismo não considera nada impossível. Ele coloca alguma coisa para buscar lá na frente e com esse otimismo ele vai indo atrás, né? E outra, o otimista, ele também tem que ter fé. E depois nós vamos entrar no assunto da fé um pouquinho mais à frente, né? Então, se ele quer ver o lado favorável das coisas, ele tem que estar otimista e tem que ter fé, tá? Então, essa aqui é uma definição de otimismo. Mas, e como que é o otimista? Então, eu trouxe aqui, ó. Otimista é aquela pessoa confiante. Aquela pessoa esperançosa. Aquela pessoa positiva. Né? Aquela que sempre acredita que vai dar certo. Mesmo que não seja do jeito que ela queria. Ou que deu errado, não tem problema. Mas ela tem a fé, ela tem a esperança que mais à frente ela vai conquistar aquilo que ela deseja. Tá? O otimista é aquela pessoa que sempre acredita que há uma solução para tudo. E é engraçado, e depois nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas ele não acredita em milagre. Ele acredita. Não. A gente vai separar o otimismo, tem aquele otimismo racional. Né? É uma coisa. É diferente daquele otimismo irracional, que a pessoa não pensa. Posso dar um exemplo já? Uma pessoa, um paraquedista, ele é uma pessoa super otimista. Então ele vai pular lá do avião, sem o paraquedas, e ele acha que vai dar tudo certo. Sem o paraquedas? Esse é um otimista, ele é irracional. E não é racional. Né? E não é por aí. Né? Porque se ele pular sem o paraquedas, ele vai se estatelar lá embaixo. É. Né? Então não, ele sabe que ele vai saltar do avião, é uma situação difícil, arriscada, mas ele tem o controle. Né? Então é basicamente isso, tá? Mas todo paraquedista, ele, quando pula, ele pula com medo ou pula que vai dar tudo certo? Sempre com medo, né? Sempre o com medo. O medo, ele é o limitador. Faz parte também, né? Faz parte. A gente tem que ter o medo, né? Senão a gente se perde. A gente pode extrapolar, a gente passa do limite, né? O medo, ele é o limitador. É, o medo faz parte da... Faz parte da nossa vida, né? Exatamente. Mas, quer dizer que o indivíduo otimista se mostra sempre esperançoso, vê sempre a dificuldade pelo lado mais favorável. É isso mesmo? É, exatamente, né? É enxergar, é olhar à frente e ver que tudo tem uma solução, né? E nós que somos espíritas, tem um fator melhor ainda. A gente sabe que a vida continua. É. Né? A gente sabe que a vida continua. Então, mesmo que a coisa não aconteça do jeito que a gente quer agora, a gente sabe que lá na frente a gente vai poder rever isso, modificar. E a reencarnação entra também no otimismo? Que é aquilo também que nós acreditamos. Sim, entra, né? A gente saber que no futuro a nossa condição vai estar cada vez melhor. A gente está evoluindo, a gente está aprendendo. E o otimismo, ele nos dá essa certeza, né, de um futuro melhor, né, das nossas futuras reencarnações cada vez melhores. Mas agora eu não sei se o Marco vai responder para a gente. Nós estamos vivendo num momento aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, muito pensamento negativo. Aqui, principalmente no Brasil, parece que todo mundo, esse Brasil não vai dar certo, esse Brasil tá no buraco, esse Brasil não tem jeito, nossos políticos também não tem jeito. Como é que a gente vê, nós como espírita, como é que nós vimos isso aí, Marcos? Bom, Rui, essa questão do pensamento negativo, né, eu acredito que tem muito a ver com o momento mesmo de transição que a gente vive. Todo momento de transição gera uma certa instabilidade ou uma certa insegurança, vamos chamar assim, né? Então é natural que a gente tenha essa insegurança. A gente o Nivaldo acabou de citar o exemplo do paraquedista sem medo, né? Então nós temos naturalmente essa sensação de medo, né? Mas para nós espíritas, nós temos os princípios da doutrina, como a reencarnação, você citou, né? Nós sabemos das leis de causa e efeito, lei da evolução, que somos espíritos eternos, então estamos confiantes no futuro, até porque esse futuro, por um espírita, ele depende principalmente do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, esse momento agora que o país vive, no meu ponto de vista, é um momento natural de mudança. Nós, dentro da doutrina, que sabemos que o futuro depende daquilo que fazemos hoje, nós encaramos com otimismo o nosso futuro, por conta disso. Né? É a forma que eu entendo. Por isso que a doutrina espírita é extremamente otimista, né? Sim. Né? Não é uma doutrina que a pessoa fala, não, mas o pessoal é muito sério, para baixo. Não é, quer dizer que provas e expiações, que a gente está num mundo de provas e expiações, quer dizer que a gente tem que deixar de ser otimista, porque a gente pensa no futuro, né? Sabe que vai vir, a vida continua, sabe que existem novas oportunidades, sabe que sempre existe um alento, né? Não que é só provação, né? E o nosso... É interessante que você comentou, Rodrigo, essa questão do otimismo para a doutrina, porque nós sabemos que, de alguma forma, cada um está construindo o seu futuro. Mas, Marcos, muitas religiões também foram alicerçadas transmitindo o medo. Que nem, por exemplo, sempre comento aí que outro dia eu ganhei um livreto de uma igreja que eu fiquei assustado. E num capítulo, eles falaram 37 vezes sobre o diabo e 7 vezes sobre Deus. Eu falei, pera, está acontecendo alguma coisa com essa religião. Parece que fica venerando mais o diabo do que Deus. E como é que a gente pode ver essas coisas? Porque será que o pessoal vive com a ignorância do povo, com medo do povo? Eu creio que agora você falou a palavra certa, né? A questão da ignorância. Né? Nós acreditamos que estamos num mundo de provas e expiação, passando para um mundo de regeneração, não é isso? Então, no mundo de prova e expiação, a maioria das pessoas ainda vivem com muita ignorância. Com muito medo. Com medo. O medo faz... na verdade, ele é fomentado pela ignorância. Né? Então, a gente tem... É natural que a gente observe uma maioria, né, de pessoas ainda vivendo e se utilizando do medo de outras pessoas, né, por conta desse sentimento de medo. Penso que com a passagem, uma transição para um mundo regenerado, como nós acreditamos, que nós vamos ter uma outra condição. Né, até porque o que acontece é que nós estamos nos esclarecendo a todo instante. Né? Essas doutrinas que se utilizam do medo, elas acabam perdendo sustentação, né? Mas a gente observa que ainda o mundo é cheio de medo, cheio de superstição, cheio de ansiedade. E nós, espíritas, achamos que tudo isso aí para a gente, como se diz na gíria, tira de letra, né? Mas somos humanos também, né? Nós temos os nossos altos e baixos. E a doutrina parece estar sempre pregando coisas do bem, de otimismo, porque a gente vê as mensagens do Chico, todas elas são otimistas, né? Mensagens lindas, que sempre estão trazendo alguma coisa para a pessoa. Quando a pessoa está sentindo que não tem mais nada para aprender, para entender, vem o Chico trazendo ensinamentos muito profundos, né? E outra coisa também, é só você observar o seguinte, o que as pessoas gostam de ensinar? Nós somos cristãos, né? Sim. Nós somos cristãos. 90% da população brasileira aí é cristã. Só que parece que não são, parece que são judeus, né? Porque o que eles ensinam é só o Velho Testamento. E o que que tem no Velho Testamento? Só medo, só ameaça, só Deus punitivo, só Deus vingativo, só Deus que se você fizer alguma coisa aqui, você vai ter que acertar. E tem que ser temente a Deus, né? Você tem que ser temente a Deus, por quê? Porque o medo, você segura a pessoa. Com medo, você segura todo mundo. Com medo, você controla as pessoas. Então, é isso que a doutrina espírita não é. Não causa medo em ninguém. Deus na doutrina espírita é pai. O Deus do judeu é padrasto, não é pai. Né? Que infelizmente as religiões cristãs no Brasil estão tendendo tudo para o judaísmo. Porque os ensinamentos... Tem lugar aí que se veste até de judeu, né? Sim. Tem religião aí que ele se veste até de judeu. Os trajes são de judeu dentro, né? Aí é claro, com medo desse jeito, você vai comprar óleo que vai fazer você ficar rico, você vai comprar toalha que você vai esfregar na conta bancária e a dívida vai acabar, né? Você vai trazer o marido de volta, você vai trazer a mulher de volta, você vai comprar o carro, você vai fazer tudo isso. A religião do medo faz isso com as pessoas. Vai ter sucesso financeiro na vida. Né? Jeito. Então, isso é medo. Agora, o medo é uma coisa necessária, porque o medo é um sentimento defensivo. A gente fala isso no nosso livro Campo de Luz, né? Medo é um sentimento defensivo que a gente tem que ter. A gente fala mais uma vez, militar, são dois militares que estão aqui, a gente pode falar claramente isso. Vai lá para a guerra, sem medo, para ver o que vai acontecer. Ele falou, já morre logo de cara, na chegada. Né? Quando o cara vai com medo, ele vai... O medo é um aliado que faz com que ele se previna de um monte de coisa. Ele fala, não, pô, se eu for para aquele lado, tá cheio de cara armado lá que vão atirar, vão me matar. Então eu tenho que ir escondido, eu tenho que fazer isso. Você está com medo? Estou com medo. Medo é aliado. Porque a partir do momento que você não tem medo, acabou, né? Coragem é saber usar o medo. Coragem não é enfrentar o medo, não. É saber usar ele como aliado. Falar, isso aqui é perigoso, né? Ó, o paraquedas vai abrir? Vai. Mas tem outro de reserva para mim também, porque se não abrir... Se não é igual aquela história do nosso amigo Patrício, né? Que eu não vou falar de qual lugar que é. Podia ter falado essa semana passada, né? Que ele foi pular de paraquedas, falava assim, ó, você vai pular de paraquedas, tem dois paraquedas, você abre o primeiro. Se não abrir o primeiro... Não, vai pro primeiro, você pode ir sossegado, que depois tem uma Kombi esperando você lá embaixo para levar você para casa, tá bom? E se o primeiro não abrir? Não, você abre o segundo, que depois a Kombi está esperando você. Ele pulou de paraquedas, abriu o primeiro, não funcionou. Abriu o segundo, não funcionou. Agora falou, agora só falta a Kombi, não tá lá para me levar para casa, né? Então isso é enfrentar, é coragem demais também, né? E mais otimista do que isso também não pode ser. Pessoal, precisamos por intervalo, né? São 8h27. Rodrigo tá apavorado aqui porque o negócio dele tá travado e ele tem que reiniciar aqui. E vamos aproveitar o intervalo para isso. Você queria falar alguma coisa? Não, e nós vamos ter que terminar 10 minutos antes porque o São José... Águia do Vale joga hoje. Águia do Vale joga hoje, né? Exatamente. Nós vamos aqui, então, lembrando hoje que nós temos a macarronada lá na casa da Marcela, lá em Jacareí. A partir das 11h30, quem quiser ir lá, né, na rua Pedro Cherry, esqueci o nome da rua agora, Pedro Guerre, lá em Jacareí, no centro da cidade, do lado dos Vicentinos. Então estaremos lá daqui a pouco, eu, Rui, Rodrigo e Companhia Limitada, lá na macarronada da casa da Marcela. Quem quiser ir lá, estamos lá para dar um abraço em vocês também. Vamos para o nosso intervalo comercial agora, tocando uma música, Cantiga de Paz, do Grupo Castelã, do CD No Sabor das Canções. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinho em flores perfumadas, e ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando a teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dourou o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabrochou em flor. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até amanhecer. Tanto no Brasil, Chu, sobre o otimismo, principalmente relacionado a problemas de psicológicos, psiquiatras e problemas físicos e mentais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, estudos, né, falam que o otimismo combate a depressão e também o suicídio. Tá? Ele diz aqui, ó, que existem esses cientistas, esses pesquisadores, encontraram uma relação inversa entre otimismo e sintomas depressivos. E também entre otimismo e ideias suicidas, que é uma coisa que a gente está vivendo aí, uma dificuldade, né? Outra coisa também, ele fala da saúde física. Que o otimismo, né, esses estudos dizem que o otimismo está relacionado com o bem-estar físico. É aquela coisa quando a gente acorda de manhã, né, uma manhã bonita como essa aqui, a gente levanta e a gente olha para fora, um dia bonito, a gente já se sente bem, fala, poxa, meu dia hoje vai ser bacana. A gente já sente logo cedo aquele bem-estar, né? O bem-estar físico, o bem-estar psicológico, né? Então tudo isso tem estudo e tudo isso é comprovado, tá? Outra coisa que ele fala também é a questão do otimista com relação ao enfrentamento de problemas. Todos nós temos problemas, praticamente diariamente a gente tem algum probleminha para resolver. Então isso influencia na maneira como que a gente vai agir diante dessa dificuldade, né? A gente consegue, o otimista ele consegue traçar uma estratégia para resolver os problemas. A gente estava falando aqui do medo, né? Que o medo é um fator limitante. Então, o otimista ele consegue pensar com mais clareza, principalmente no que ele vai extrair de útil daquele problema. Tá? Isso tudo é comprovado cientificamente. Tá? Cientificamente. A gente observa que essa questão de otimismo e de pessimismo, a gente entra também naquele caso que é muito comentado, que a doutrina espírita está absorvendo, que chama-se karma. Né? Não é calma, é karma. Ah, isso é karma, isso é karma, isso é karma. Como é que a gente vê essa questão do karma, que não é, que é uma palavra hindu, que é uma palavra estrangeira, e está sendo colocado numa série de coisas, toda dificuldade que nós temos, isso é karma. Como é que nós poderíamos ver esse lado? É uma tendência que a gente tem, né? A gente, quando passa por alguma dificuldade, a gente pensa assim, foi alguma coisa que eu fiz. E eu estou passando por isso agora. E não é bem assim, né? Não é sempre assim. Eu até citei o exemplo, né, do veterinário, né? Nós estávamos aqui em off, né? Que foi comentado em off. Isso, né? A gente estava comentando aqui no bastidor aqui, falando sobre o veterinário. Vamos supor que numa encarnação passada, uma determinada pessoa teria, por algum motivo, matado vários animais, cães, por exemplo. E aí ele vem nessa encarnação como veterinário, né? Não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ele vai poder salvar a vida de muitos, muitos e muitos animais. Então a gente tem que ver sempre por esse lado positivo. Aí entra o otimismo também. Não é interessante, né? E Marcos, o que leva uma pessoa a ser otimista? Na verdade, o otimismo ele vai sendo construído, né? Vai ser construído. Ele é construído. Não, mas a pessoa não nasce otimista ou pessimista? Ela pode nascer, Rui. Tendências a ser otimista, porque nós que acreditamos na reencarnação, o espírito ele já nasce e já traz todo o seu histórico de vivências, né? E ele pode já ter tendências a ser uma pessoa mais otimista, do que pessimista. Mas eu digo que é uma construção porque a partir do momento que ele reencarna, ele vai ter novas experiências na infância, adolescência, nas fases dele. O meio que ele vive, essa percepção que ele tem do meio, como que ele foi recebido nesse meio, isso vai favorecer para que ele seja uma pessoa mais otimista ou menos otimista. Marco, a gente observa que, por exemplo, eu sempre fui bastante otimista, mas eu nasci num ambiente muito pobre, e ali parece que tudo que você falava, o pessoal achava que você era sonhador, né? Não, eu quero estudar. Não, mas isso aí é coisa para rico, não é para pobre. Quer fazer tal coisa? Isso não dá. Quer dizer, então você tem que batalhar até contra essas ideias pessimistas, até dentro de casa. Sim, sim. Isso acontece. Acontece, né? Acontece porque nós viemos para progredir, né, como espíritos. Então, como eu comentei, cada um tem o seu histórico e ele, dentro daquele ambiente, ele vai buscar o progresso dele. Alguns acabam cedendo a essas tensões que não são boas. Isso culmina na tarefa dele de progresso individual, que ele tem como espírito, né? Mas isso, Rui, é uma coisa inata na pessoa, né? Sim. Por exemplo, você vai chegar no centro de uma favela e vai ver gente que ali é super inteligente ou sábio, e ele vai sair dali e vai se dar muito bem. Tem gente que vai jogar isso na sorte, mas aí você tem que conhecer o espírito, né? O espírito pode nascer em qualquer lugar. Agora, ele já traz dentro dele todas essas coisas. De repente, no meio do caminho, ele pode até ser atropelado de alguma maneira e tal. Mas o que acontece? Essas tendências que a gente vem trazendo, elas podem ser afloradas e não tem quem derrube a gente. Então você vai pegar pessoas muito que nasceram lá, pobrezinho, tudo, e tiveram. Senão, hoje, como é que, por exemplo, para entrar na faculdade de medicina, por exemplo, se você for ver quem tem que entrar na faculdade de medicina, é só gente que tem dinheiro, só gente que só um pai que pode botar um filho para estudar numa escola particular muito forte, num cursinho muito forte, tudo isso muito forte. Aí você chega lá na faculdade de medicina, tem um pobrezinho que era lá da favela e passou no vestibular sem fazer. Foi Deus que jogou na cabeça dele. Não, ele nasceu assim. Não, ele, mas E tenho só complementar aqui o que o Jorge está falando, que eu acho que é interessante, que acaba contribuindo para o raciocínio que ele está trazendo, né? É, tem o processo inverso também, Jorge. Claro. Né? Aquela pessoa que nasce num ambiente todo favorável, né, mas por não trazer uma boa tendência do passado, ele acaba desperdiçando a oportunidade. Né? E ele também passa a ser uma pessoa, às vezes, otimista. Nós vemos o caso inverso. A pessoa que já vem favorecida economicamente ou socialmente favorecida e depois acaba sendo... incluído numa situação negativa. Né? Outro assunto também que foi colocado aqui agora, a questão do karma, né? A questão da ação e reação. Isso também está muito relacionado a exatamente o que nós estamos falando aqui agora, ao otimismo, né? E educação, principalmente. O que que acontece? A gente já está comprovado que mais de 70% do que a gente acha que é karma é aflições atuais, né? Por coisa que nós adquirimos agora. Ah, eu tenho um problema danado no coração, igual o Rui. Né? Botou 3 pontos de safena lá. Aí o que, que acontece? Por que, aí, que eu tenho que servir disso? Né? Não sei, vocês sabem de falar com o Paulo de Tarso, mas ele não conta isso no Paulo de Tarso. Ele morreu. Ele teve umas paradas cardíacas, ele morreu quando ele botou ponto de safena. Mas chegou lá, os caras falaram: ih, rapaz, você não tem mérito pra vir pra cá, não. Pode voltar. Aí, olha só, então vai lá, bota lá e fica botando a culpa no karma, botando a culpa, sabe por que eu botei? Eu acho que eu devo ter feito mal para os outros lá na outra encarnação, eu devo ter feito isso, devo ter feito aquilo, aí nasceu assim, nada, comia pra caramba, gordura, churrasco, tudo, fazia festa lá na Tecelagem Paraíba, comia tudo que tinha direito, todas as coisas, aí tem problema no coração, colesterol, essas coisas vão aumentando, dá problema no coração, então não é karma. É nós adquirimos agora. Então eu fumo demais e não quero ter nada no coração, não quero ter veia entupida, não quero ter nada. Bebo demais, não quero ter nada disso. Odeio as pessoas e não quero estar envenenado no corpo. E não quero ficar doente. É. E aí eu passo, por exemplo, quando você encara... Isso aí não é punição para ninguém também, não. A gente tem que ser só educar, a gente se educa com isso. A gente tem que aprender com essas coisas o tempo todo. E esse karma que a gente pensa... A maioria deles está ligado à nossa vida agora. Consequências do que nós, das causas que nós provocamos aqui nessa própria encarnação. E a gente tem que aprender a se educar. Agora, se o karma é para nós nos educar, vamos nos educar. Agora, a gente se amarra nas coisas ruins sempre, né? Você só se amarra no que acontece de negativo. Aí não tem otimismo que dê jeito. Né? Porque você se amarra no negativo e esquece que aquilo... Por exemplo, a vida da gente é uma escola. E na escola, a gente está naquele ano letivo, e naquele ano letivo tem várias matérias. Tem algumas matérias que a gente não vai bem. Se a gente não for bem naquela matéria, no ano que vem a gente vai ter que fazer aquela matéria de novo. Mas nem por isso o ano que vem deixa de existir e as novas matérias não chegam para a gente fazer. Mas eu vou carregando uma outra. Não, e tem outra, né, Jorge? Tem outra que é mais grave ainda. E ninguém vai fazer exame por você, por não. Nós, não. Ninguém vai fazer por exame. Se eu tenho que passar, ninguém vai. O progresso é individual, né? É outra coisa que a gente sempre encontra. Eu, quando falei para a pessoa que eu precisava fazer a operação do coração, mas você não trabalha num centro espírita? Eu falei, trabalho. Poxa, e lá não, tem, não dá um jeito? Falei, pô, meu amigo, quer dizer que se fosse assim, o Papa não teria problema de doença, o Chico Xavier não teria problema de doença. Eu que sou um simples mortal, estou com esse problema aí, poxa, nada mais natural ter essas dificuldades, porque eu abusei, então já a minha complexão física já... Porque eu fui criado comendo carne, né? Então é complicado, quer dizer, comendo carne gordurosa, uma série de coisas, não é fácil de uma hora para outra você também mudar, né? Sim, a doutrina, na verdade, ela vem para dar esclarecimento e mudar o seu olhar diante da vida. Né? Agora, os problemas eles vão continuar existindo, eles vão surgir. Se nós não nos tratarmos fisicamente como o Rui, se não nos educarmos como espíritos, né? E aí, espíritos no sentido completo, né? Entendendo que tem um corpo físico, que a gente precisa se preservar, se cuidar. Até o Nivaldo falou sobre a pessoa otimista tem melhor qualidade de vida. Então... É necessário que a gente pense dessa forma, né? Não, sem falar que o corpo ele precisa, é como qualquer outra máquina, né? Existe um desgaste natural com o passar do tempo. É, precisa fazer manutenção, né? Que é cuidar, sim, que é o que você está falando aqui. Mas existe um desgaste natural. Então as peças vão se desgastando, as juntas, né? Não pode juntar tudo e jogar fora. Mas é natural isso acontecer. Independente da evolução da pessoa, moral, intelectual, né? Se a pessoa é um, vamos dizer assim, um considerado uma pessoa muito caridosa, um santo, né? Uma pessoa muito boa, o corpo vai continuar desgastando. Toda vez que você a respira, você, isso entra, isso consome a célula tem que morrer e ela renascer, né? E isso é um desgaste natural, né? É, o que vai mudar é como que ela vai encarar quando surgirem o problema. Por isso que a doutrina fala, né? Desgaste, a como dor, ela vai entender, né? Isso gera dor e a dor é inevitável. Né? A doutrina nos ensina isso, cara. Por isso que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? É opcional. Bem, mas vamos voltar no assunto aí. Como é que nós vamos aprender a ser otimista, Nivaldo? Tem umas dicas, né? Então, aquele ouvinte que estava prestando atenção aí... É. Escuta bem, ó. Aprendendo a ser otimista. Vou passar só algumas coisas aqui, tá? Primeira, procure não alimentar o discurso negativo das outras pessoas. Quando você faz isso, você acaba reforçando o seu próprio modelo mental negativo. Então é não entrar naquela conversa, né? Os outros estão. Alguém ali está do outro lado ali falando mal de alguém, fazendo fofoca, aí eu vou lá no meio deles lá e vou participar da fofoca. Então eu já tenho que começar a pensar nisso, já começar a evitar certas coisas. Tá, e nós temos na Escola de Aprendizes do Evangelho, tem um tema lá que diz: o mal não merece comentário em tempo algum, né? Porque ele vai comentando, vai fomentando, né? Vai aumentando. Quer mais? Isso quando a gente não aumenta para nós também, né? Né? Que eu sou, nossa, eu tô com uma dor aqui que imagina, você não imagina que eu tô. A minha tá muito pior do que a sua, né? Se a pessoa falar que teve um câncer, mas onde você teve? Falou, eu tive no estômago. Falou, eu tive no estômago e também no pâncreas, junto, tive essas coisas todas. É, mas uma vez eu fui convidado pelo Ivanildo para falar com os idosos. Ela falou: Rui, eu gostaria que você viesse falar com os idosos, mas pelo amor de Deus, não fale de pressão alta, não fale, todo mundo vai criar outra coisa. Não fale de doença do coração, não fica receitando remédio, porque o pessoal que fica trocando remédio, esse remédio está tomando, ih, precisa tomar o meu, que você vê que é melhor. Então existe aquele jogo de interesse até com os remédios. Então você não fala em diabetes, não fala em pressão, não fala dessas coisas. Fala, então vamos falar só de coisa otimista para os idosos, né? É, agora também tem outro lado, né, também. Às vezes você tem que saber dosar também essas coisas. Porque ao mesmo tempo você não pode ser aquela pessoa que você tem solução para tudo quando o problema sim, do outro. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô com isso, você fala, não, rapaz, isso aí não tem problema. Já vai passei por isso. Tal. Eu tô com aquilo, tô passando uma dificuldade no serviço, nada, isso aí vai passar, isso aí é aprendizado. Espírito tem a mania de falar isso também. A gente tem a mania sempre de dar uma solução para aquilo. Quer dizer, solução futura. Abraça a pessoa, é muito melhor. Às vezes ela está precisando de alguém que divida a dor dela naquele momento. Não é a solução que ela está querendo. Sim. Ela está querendo alguém que concorde que ela está né? com um problema e ela precisa de um abraço. Então, às vezes seu otimismo, que aí é falso, né? Você está falando de uma coisa para outra pessoa e não para você. Esse otimismo ele tem que ser muito mais dirigido para nós mesmos, sempre para nós. Eu que tenho que ser otimista. Eu não posso obrigar o outro a ser, não. Né? Porque se eu obrigar o outro a ser, eu posso estar estragando ele ao invés de estar ajudando. Esse negócio de você chegar e dizer para a pessoa, tudo você tem uma desculpa para dar, é igual os nossos atendimentos fraternos no centro espírita. Atendimento fraterno no centro espírita não foi para a gente falar. Não foi pro cara que está atendendo falar. Foi pro cara que está atendendo escutar. Né? Quem está com problema é que deve falar. E não você ter solução para tudo, isso aí é nada. Mas está com problema com seu filho, isso aí é nada. Isso aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque tem cada pergunta no atendimento fraterno que derruba qualquer um, né? Eu quero me separar do meu marido, o que você acha? Fala, vamos rezar. A única coisa que você pode fazer é isso. Não adianta você dar conselho. Né? Não adianta você ser otimista nesse negócio e dizer para a pessoa, isso aí é nada, isso aí vai passar alguma coisa. Não. Tudo você tem que ver o que você pode falar naquele momento. Então tem horas que a pessoa está com tanta dificuldade, abraça ela, dá um abraço nela, que é muito melhor do que você querer jogar certas coisas na mente da pessoa. Ele falou desse dar o ombro, né? Uhum. É, a gente, quando pensa em caridade, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela caridade material. Sim. Né? É doar alguma cesta coisa, básica. Básica, vamos fazer uma vaquinha, né? Para ajudar e tal. E a gente esquece que a verdadeira caridade é aquela caridade moral. É muitas vezes parar e ouvir o que a pessoa está falando, né? Essa é, acho que é a caridade mais efetiva, que é aquela troca de carinho, de amor, de ouvir Sim. o que a outra pessoa está falando. Mas nós precisamos continuar aí vamos continuar aqui. Mais uma dica para ser otimista. Ó. Faça o seu próprio inventário de realizações. É fazer aquela anotação do que de bom a pessoa já conquistou durante a vida. Porque a gente tem o costume de só pensar no que foi ruim, né? É. A gente lembra de cor e saltear tudo que aconteceu de ruim na nossa vida. Mas a gente às vezes não lembra quantas coisas boas nós já tivemos. Então seria interessante. Sabe o que me lembrou isso daí? Aquela danada da caderneta pessoal que a gente costuma fazer. Onde nossa a gente escola, anota, né? A gente vai fazendo... de aprendiz. Exatamente. A gente vai anotando ali os nossos sentimentos, né? No começo a caderneta ela é toda... É tudo coisa ruim, né? E aí com o tempo a gente vai percebendo... Vai piorando, né? Não, tô brincando. Não. Mas a gente percebe que vai melhorando, né? Vai melhorando. Anivaldo, a gente fazia o exame das cadernetas, mas a instrução que a gente tinha era o seguinte, não fica vendo a vida das pessoas, não. E não fica também preocupado com o que ele é. No final da caderneta você vê... Quais são as qualidades que ele adquiriu e o que ele melhorou. Agora, se vê a vida pregressa dele cheia de defeito e aquela coisa, é perder tempo, né? E só lembrando, né, que a caderneta pessoal é uma ferramenta, né, dessas escolas de aprendizes que auxilia a pessoa a se tornar melhor. Só isso. E só comentar aqui, a participação dos ouvintes estão entrando aqui, porque agora normalizou, tá? Normalizou. Depois que a gente reiniciou aqui no intervalo, o computador voltou a normalizar, né? Às vezes o Windows você tem que reiniciar mesmo. E a Adriana Herculano entrou aqui mandando bom dia. Ela falou, bora cuidar da casinha da gente. Aquilo que a gente estava comentando sobre... Adriana Herculano. A Júlia Oliveira também entrou aqui, mandou olá, Adriana. O Edson Barbosa entrou, o Marcos Fugaio Gama, a Beatriz de Paula Porto, a Bia, Vicente Teixeira está ouvindo a gente, o Fernando Petite também entrou aqui, está assistindo a gente, a Irene Souza lá do Espírito Santo, mandar um beijo para ela, pro Zé e pro Gustavo. Eu gostei muito de ver a foto do Zé lá saindo, se divertindo, isso é muito bom, tio meu. Lá em Santos. Ah, do seu tio. Exatamente. Olha então aí. Que ele... Adorou meu tio caindo. Não, saindo. Saindo. Ele tá aí bem forte. Isso que é importante. A gente... Isso veio e nos dá muita alegria nisso também. E a Doli Cassal participando aqui. O Ricardo Luiz Carmona também participando com a gente. O Ricardo Copo. Rogério Copo. A Irene Nascimento. Então todo mundo aí ouvindo, participando a gente, ó, Sabrina Fiore também participando aqui, a Rosana Pulsino e lá da casa da Marcela, Marli Duenas. Então tem bastante gente aí participando com a gente, a Adriana Silva, isso desde o começo do programa. E aqui também o Paulo Quintanilha, aqui no YouTube Live, e a Maria Itierres, ouvindo aqui de Londres. Muito bom esses estudos, legal, né, pessoal? Continue participando conosco, só comentando aqui, deixa eu inverter a câmera aqui para aparecer, a pergunta para sorteio. Então a pergunta para sorteio é, a doutrina espírita nos ensina a ser otimista? Então vamos deixar essa pergunta para os nossos ouvintes responder, só mostrando aqui que a gente vai sortear esse livro aqui do Chico Xavier, é um livro de lançamento do Bacelli, Chico Xavier e Foi Assim. Então, é um livro que acabou de mandar e o Vasselli lá e o Luiz lá da editora Lep mandou aqui pra gente sortear para vocês. Então, a gente vai sortear um livro do lançamento e o outro livro que a gente vai sortear é Tributo a Chico Xavier, do Dr. Jarbas Leone Varana, lá do pessoal da Caminho da Luz, lá de Itapira, que esteve aqui com a gente semana passada, lá o Sérgio Vilar, o André Chiarini. Então, a gente vai sortear esses dois livros para você, para quem ligar aqui participando, no 12 3941 9750 ou 3942-9750, participando aqui, respondendo a pergunta, ou quem responder aqui no Facebook, no YouTube, ou no WhatsApp também, pode participar. Só comentando aqui no WhatsApp, quem entrou aqui foi o nosso irmão Ed Moreno, que entrou aqui mandando bom dia, meus nobres amigos e irmãos, Rui, Jorge, Reis, Rodrigo e todos que estão envolvidos nesse maravilhoso programa de esclarecimento. Pena que o Face Live não está no ar. Agora está. Já pode voltar lá para o Facebook Live do Vivência e assistir por lá, que já está funcionando. E o Marcelo também mandando bom dia a todos. Tem um programa que seja um dia de muito aprendizado para todos. E o Ed, complementando, ele responde a pergunta para sorteio. A doutrina nos dá conhecimento para ser otimista pelo conhecimento e não porque alguém nos diz. Legal, né? Obrigado pela participação de todos aqui no Vivência Espírita. São 8:59, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes eu vou registrando aqui a presença do nosso irmão Barbosa, né? Está aqui conosco, lá do Framan. Da Framan, exatamente, Fraternidade Maria de Nazaré. E o Barbosa também, que mandou para nós aqui a propaganda do Bazar de Sapatos Novos, que sempre tem lá na Framan, e vai ser dia de 15 de julho, então, portanto, domingo que vem, né? Das 14 horas às 18 horas. É bazar de sapato novos mesmo, viu, pessoal? De mulher. Mas só tem de mulher. Minha bronca é essa. Só tem sapato de mulher a vida toda. Né? Fica lá na rua Juriti, 347, na Vila Tatetuba, esquina da rua Araras. A minha bronca, sabe por quê? Por causa dos preços dos sapatos. Por que não arruma um sapato de homem também? Olha lá, um par de sapato para mulher, R$18. Dois pares, R$35. Três pares, R$50. Mulher já tem 20, 30 no mínimo par de sapato. Quando vai num negócio desse, chega lá e já compra os 30 de novo. Já fica, mas elas não dão os outros não, já viu? Já fica com 60 aí, não vai, né? Já fica com 60. E a gente tem que ficar usando sapato velho não sei quanto tempo ainda, porque não tem essas promoções para homem, só tem para mulher. Não, e também não tem novidade, né? Sempre é o mesmo jeito. Sempre, né? Aquele mesmo jeito, sapato de homem, né? Só para falar, né, quem patrocina Verana Calçados, lá da loja do Vale Sul e do Shopping Centro, eles que patrocinam, que ajudam a Framan a fazer essa promoção lá, que é muito legal mesmo. E às vezes a gente pensa que é brechó, não é brechó não, tem brechó lá, mas isso é sapato novo mesmo. Agora, vai do número 33 ao número 40, se você calça 41 ou 42, bem feito, quem mandou ter o pé grande, né? É até 40 só, né? Agora pode apertar, pode calçar, quem calça, a mulher calça 41, pode calçar um 40 e dar uma apertada lá, né? Agora eu lembrei da história de um rapaz que trabalhou comigo lá no CTA, que ele chegou lá com sapato bonito, calçando, falou, pessoal, lá em Caçapava tem uma promoção danada desse sapato aqui, ó que bonito, tá custando tanto. Aí uns dois ou três já fizeram a encomenda, né? Falou, não, pode deixar que a semana que vem eu vou lá em Caçapava e trago pra vocês. Aí o Nelson, outro amigo, falou, traz o número 41 pra mim. Aí ele chegou lá na outra semana com a caixona de sapato, entregou pro Nelson, falou, Nelson, 41 não tinha, mas o preço estava tão bom que eu trouxe esses 43 mesmo para você. 43 pro Nelson. Né? Aí enche de papelão na porta. São as histórias que a gente conhece aí durante a... Eu ainda vou escrever um livro sobre isso também. Né? Verídicas engraçadas. O Ari Rangel, hoje ele não vai entrar aqui porque ele está lá na Fazenda Santa Maria, agora de manhã. Né? O Ari esteve lá na Casa da Prece em Uberaba e lá na Casa da Prece ele recebeu 3 mensagens psicografadas, lá dentro. Né? Muito legal, Ari. Ontem nós estivemos lá em Taubaté com o Grupo Castelão também, cantamos a música dele lá, que o pessoal já conhece e gosta bastante. E ele está lá passeando lá, adorando. Né? E ele vai estar aqui no último domingo do mês de julho, viu, Jorge? Uhum. Ele recebeu as 3 mensagens, né? 3 mensagens. Uma da Jerônima Pereira de Almeida. Jerônima Pereira de Almeida é a dona Meca, mãe do Eurípides Bassanufo, né? A outra foi a dona Yolanda César, que era muito amiga do Chico Xavier, que levava o pessoal lá para Uberaba, levava o pessoal de Pinda, né? Ela fundou muitas obras sociais aqui em Pinda. E o do Jair Presente. Jair Presente, que foi um dos presidentes da Federação, eu acho, brasileira. Tem livro. Eu não sei se foi presidente, Não, voltei não. Voltei do irmão Jacó e do Chico Xavier. Vamos lá? para o nosso intervalo, e agora nós vamos colocar a música, que hoje o programa é um pouquinho mais curto. Vou colocar aqui a música Aleluia, cantada pela Elizabeth Lacerda. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Aleluia, aleluia, aleluia.

a que nos liga ao Criador através do sentimento e da razão. O sorriso da fé é a certeza de que tudo o que nos acontece é para nosso bem, gostemos ou não, seja agradável ou não. A fé nos dá uma visão mais ampla sobre a existência. Ela nos tira da caverna e começa a nos mostrar a luz lá de fora. São 9:18. Esse é o momento Gigavale. E nós vamos pedir ao Nivaldo e ao Marcos que façam comentários sobre essa mensagem. Nivaldo? É, o que me veio na cabeça aqui, da fé, é esse alicerce, essa base, né? É muitas vezes como a gente vê um prédio, né? Esse prédio que nós estamos hoje aqui, ele foi construído em cima de um alicerce. Engenheiros trabalharam, mestre de obra, vários profissionais envolvidos. Então hoje nós estamos aqui no 18º andar, né? Seguros, nós nos sentimos seguros aqui. Porque a gente sabe que o trabalho foi feito com muito carinho. Então essa fé é o que sustenta tudo. Um exemplo é quando a gente vai pegar um avião, né? A gente nem conhece o piloto, mas a gente está tranquilo porque sabe que vai ser um voo seguro, né? Que ele tem todo aquele preparo para nos levar em segurança. Então essa confiança, como ele falou, né? Essa base é o que nos sustenta. E olhando pelo lado da doutrina espírita, estendendo esse olhar para o futuro, a gente se sente ainda mais seguro, né? Marcos, gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu vou complementar o que o Nivaldo falou, porque o que a gente observa no texto também é que ele comenta que a fé tira você da escuridão, né? Então, a fé, de acordo com o Evangelho, a fé é a mãe da esperança e da caridade, das virtudes, né? Então, fé é ação. É necessário que a gente desenvolva a fé para poder agir com confiança, né? E o esclarecimento, a doutrina, ela está aí para buscar o esclarecimento, faz parte, entra nesse processo do desenvolvimento da fé. Nós, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos aumentando esse potencial de fé dentro de nós. O Nivaldo colocou bem a questão do exemplo do prédio, né? Por que que a gente está aqui confiante? Porque nós também nos esclarecemos de que hoje esses profissionais são competentes para oferecerem, né, um produto melhor para nós, a questão do avião. Mas, nesse caso, a gente vê que também o texto fala da fé em Deus, né? E nós precisamos agir para desenvolver essa fé. A gente se esclarece, e à medida que se esclarece, vivencia, e essa fé vai aumentando, confiando de que existe uma causa primária, né? Uma inteligência superior que rege tudo isso. Então a fé é a virtude da ação, precisamos dela para a gente poder caminhar, né, no nosso progresso como espíritos. É interessante, né? E a gente, às vezes a gente passa a vida toda, a fé é uma coisa muito difícil, né? Não é fácil, não. Porque a maioria de nós diz que tem fé, mas na hora do vamos ver, a gente fracassa, né? Muitas vezes. E parece que a gente aprende até as coisas erradas, porque a gente diz que tem fé, mas vacila muitas vezes quando algo não é do jeito que a gente está imaginando, né? Então, essa fé em Deus é vacilante sempre, porque a gente sempre acha que o importante para a gente é o que a gente quer. O próprio Pai Nosso, né, a gente não sabe rezar, a gente não sabe conversar com Deus no Pai Nosso. Porque todas as vezes que a gente está em apuro, o Pai Nosso é a primeira coisa que a gente faz. É uma oração que a gente aprende a vida toda. E lá no Pai Nosso está claro, né? Seja feita a sua vontade, né, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, isso é fé, é ter fé em Deus. E o que acontecer é porque a gente confia em Deus. Agora, a maioria das vezes que a gente vai fazer o Pai Nosso, a gente, as palavras são assim, mas o pensamento é totalmente diferente, né? Seja feita a sua vontade. E o pensamento está assim, desde que seja aquilo que eu estou querendo. Porque se não for o que está querendo, você fala, Deus me abandonou. E a fé foi para onde? Né? Então, no Pai Nosso, dá essa demonstração clara de quem nós somos. Quando a gente entrega, eu vou entregar na mão de Deus. Vamos entregar na mão de Deus, vamos? Então, está entregue na mão de Deus. O que acontecer, você tem fé em Deus. O que acontecer era porque era para acontecer. Você entregou na mão de Deus, você tem fé nisso. Ah, foi um parente que desencarnou, e nós entregamos na mão de Deus. Então, pô, está na mão de Deus. Mesmo ele tendo desencarnado, melhorou? É porque estava na mão de Deus também e melhorou. Então, por isso que a fé é muito vacilante, né? E quando a gente é contrariado um pouquinho, a gente quer questionar se nós somos abandonados. O que adiantou eu ter a fé? Não adiantou nada, porque você não tinha fé. Porque se tivesse fé, você estava ali dentro daquilo. Por isso que talvez seja uma coisa muito difícil. A gente fala aqui da caridade, né? Caridade que é o mais importante dentro da doutrina espírita, que é a caridade que salva. Fora da caridade não há salvação. Mas parece que a gente praticar a caridade é mais fácil, embora tenha que ser indulgente e tenha que perdoar também, mas parece que fica, é muito mais claro, é muito mais visível para nós do que a fé. Parece que a fé é algo invisível, né? É, não é, Barbosa? Vamos encerrar. É que, pode falar. Não, é que é interessante isso, porque, na verdade, eu entendo que nós estamos desenvolvendo ainda a fé, uhum. né? A nossa fé, eu concordo com o Jorge, ela é vacilante porque nós estamos em construção ainda. Então, cada experiência que nós vivemos aqui é uma oportunidade da gente desenvolver a fé. Uhum. É evidente que vamos vacilar, né, muitas vezes, mas essa fé vai sendo construída à medida que a gente tem as vivências. Não é uma coisa teórica, né? Eu aprendi a ter fé, mas precisa vivenciar. A doutrina espírita pede para a gente usar a razão sempre. Sim. Porque quando você usa a razão, você sabe que você vai vacilar. E quando a gente usa a razão, a gente sabe que Deus não vai castigar a gente por nossa fé ser vacilante também não. Falou, eu achei que eu tinha fé em Deus, mas não tinha muito. Não tem problema, você está construindo ela. Deus não vai castigar a gente por causa disso, não. É aprender a conviver com isso, né? Mas é um assunto que nós vamos entrar após terminar o nosso momento de Gigavale. Isso, vamos encerrar o nosso momento de Gigavale, Inácio. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com nossos queridos amigos Nivaldo Furlan e o Marcos Luiz, que são trabalhadores voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso, e também o Marcos é da Casa do Caminho. E vamos então, temos muita mensagem? Temos participações aqui no site, né? No YouTube Live, respondendo a pergunta, a doutrina espírita nos ensina a ser otimistas? Então a Tina Neca entrou aqui e mandou bom dia, a doutrina tem me ensinado a ser otimista com as leituras e vivências. Na desclassificação do Brasil, meu neto, 10 anos, chorou. Todos ficaram sem reação naquele momento. E assim mesmo, quando temos esse impacto negativo e coletivo, né? Acho que ela fez uma pergunta, né? Como que a gente tem que lidar com esse impacto negativo coletivo também. Então a gente pode comentar sobre isso. Deixa eu só passar mais algumas mensagens aqui, a gente volta a comentar sobre isso, como a gente mantém o otimismo dentro desses casos também, né? Eu estava comentando sobre o meu primo lá, o Zé lá de Santos, ele falou que melhorou muito quando começou a acompanhar o programa aqui do Vivência. Né? Então a gente fica muito feliz. Né? Diz que em breve vai estar aqui em São José dos Campos e vai vir aqui no programa fazer uma visita, né? Então a gente vai ficar muito feliz, muito alegre também com essa visita. Não, mas e trazer o Gustavo também, né? A gente tá com saudade do Gustavo e também. Nós já tivemos várias pessoas que eu conheço que vieram falar, olha, o programa Vivência Espírita me deu uma nova visão de vida. Então, legal, esse é, né, o nosso objetivo também, né, Jorge? É verdade. E aqui no YouTube, no Facebook Live, quem entrou foi a Beatriz Paula Porto, a Bia, mandando bom dia. Ótimo tema, é, otimismo, psicologia positiva, seja feliz. Né? Então, um tema que ela sempre aborda aqui com a gente, em todas as entrevistas que a gente fala, é sempre positivo. Né? O Aécio César, que é colunista do nosso portal Vivência Espírita, tem uma coluna, que é Luz Infinita, lá é só entrar lá, vivenciaespirita.com.br, e ver a coluna dele. Ele manda, bom dia pessoal, um ótimo assunto para os dias conturbados que vivemos. A doutrina espírita, nesse sentido, consola os corações em desassossego, onde o otimismo anda junto com a esperança, que juntos faz nascer uma fé mais raciocinada. Forte abraço a todos e ao entrevistado desse domingo. Legal, Aécio. E quem entrou aqui também foi a Ana Paula Teodósio, que é lá do Paulo de Tarso também, né? Sempre participa com a gente aqui também. É, todo domingo, assiste, né? Todo domingo, manda bom dia a todos. Acredito que o otimismo não esteja nos ensinamentos da doutrina, mas sim na aplicação do amor, da caridade ensinada pelo Cristo, na gratidão à vida. Assim, não importa a religião. É verdade, né? Inclusive que doutrina espírita e cristianismo, né? Segue o mesmo caminho. O Rogério Copo falou um tema muito oportuno para nosso momento, que inclusive ajuda a evitar o suicídio que infelizmente estão acontecendo muito ultimamente. Isso é verdade, né? E agora com a notícia que saiu do CVV abrangindo todo o Brasil, isso é muito legal, com o número 188. Então aí quem estiver ouvindo a gente, tiver com esses pensamentos em acabar com a próxima vida, pega o telefone e liga no número 188 para conversar sobre, né? E o Ricardo Carmona, respondendo a pergunta também, ele fala, penso que sim, como foi falado pelos convidados, o conhecimento da beleza, da justiça, da bondade do Pai Celestial, que a doutrina explica, nos deixa confiantes no futuro e, portanto, otimista quanto ao que nos espera, não importando quanto tempo leve para chegarmos lá. Legal, né? E aqui no WhatsApp, a gente tem o Ezequiel Ferreira Ismael, mandando bom dia. Lá do Anjo Ismael. Dizendo que nos ensina assim, respondendo a pergunta, né? A sermos otimistas, coerente com as palavras do Evangelho de Jesus, que sempre foram de otimismo, a começar pelo fato de esclarecer que a vida não cessa com o fim do corpo físico, que a vida continua sempre. Legal, né? Muito, tá muito, muito boas as respostas, né? É, inclusive pela sexta-feira que nós tivemos aí, né? É, o Rodrigo falou Ezequiel Ferreira Ismael, eu falei Anjo Ismael, porque é Ferreira Ismael, eu não sei se ele é do Anjo Ismael, não. Ah, e vamos só retomar a pergunta que a ouvinte fez aqui, a Tina Neca, perguntando, perante esses impactos negativos coletivos, né, como manter o otimismo? Eu lembrei aqui do jogo, né, do Brasil. O Brasil foi desclassificado. Então, o otimista, ele tem que buscar sempre o lado positivo, né? E não vamos esquecer que o nosso país, ele é pentacampeão de futebol, né? Então nós estamos na frente de todos os outros países. Então já, isso é uma maneira da gente enxergar o lado positivo. E é o grande exercício que a gente tem que fazer, né? Sempre, em todas as oportunidades, em todas as dificuldades, a gente tem que sempre buscar olhar lá na frente e buscar o que há de positivo ali. É isso que a gente tem que fazer. É um exercício. É. Olha, só para dizer que em 1950, o Brasil tinha tudo para ser campeão do mundo, que foi aqui no Brasil, no Maracanã, com 180 mil pessoas. Naquele tempo cabia 180, agora cabe 70, né? Não, naquela época era brincadeira. Tinha geral, tinha tudo, né? É, e a gente ficava um na frente, outro atrás, ficava em pé, cabia no Pacaembu. 200 mil pessoas no Maracanã cabia. E no Pacaembu, já fui no Pacaembu ver o Corinthians ganhar do Santos, tinha 72 mil pessoas no Pacaembu, hoje cabe 30. Você deu uma sorte danada, naquela época, você viu o Corinthians ganhar do Santos, eu não sei se você está inventando, depois você passa a data direitinho que eu vou entrar aqui para ver se foi verdade mesmo que o Corinthians ganhou naquela época do Santos. Não, era 70 mil pessoas. Mas eu sei que o Corinthians passou 50 anos sem ganhar do Santos, não, aí, mais ou menos. Não, 10 anos só. Bom, mas vamos então continuar. Só lembrando do, do, do, do, é legal do jogo, Esse ano nós choramos menos, porque o 7-1 foi, a choradeira foi maior na outra Copa. Então você vê como é que nós já progredimos. Já, né? Saímos de 7-1, perdemos de 2-1. É legal falar assim, eu tenho os netos também, né? O Pedro Augusto, que é fanático, lá, filho do Jorge Augusto. Eu falei, rapaz, amanhã o dia vai continuar do mesmo jeito, né? E se o Brasil fosse campeão, amanhã o dia vai continuar do mesmo jeito, né? Então a gente tem que passar muito isso para as crianças, esse otimismo de chegar e falar, olha, nós que já somos mais velhos, nós já choramos muito, mas nós ficamos muito alegres muitas vezes. Sim. Então, eles choraram hoje, mas eles vão ter a oportunidade de ficar alegre. E não é só nós que temos o direito de ganhar, né? Nós já ganhamos 5 vezes. Quem sabe se esse ano quem vai ganhar vai ser um país novo. Eu estou torcendo para um país novo ganhar. Você já pensou se a Croácia for campeã? Que legal que vai ser para eles. Porque muita gente fica achando que quem tem que ser campeão é só esses que já são aí. Mas quando o Brasil foi campeão, ele era um coitadinho também, foi campeão. Em 58, ele, né? Em 58 ele saiu daqui desacreditado. Entendeu? E tanto aí passou a ser grande. É, né? Tanto é que teve comentarista brasileiro que demorou um mês para vir para o Brasil, porque a turma queria besteira, né? bater nesses caras. O Mauro Pinho, o Mauro Moraes, tinha um outro também... Que tinha, olha, eles demoraram, porque... E a gente chega a uma conclusão, Rui, você que é muito mais vivido do que a gente, né? O que acontece é o seguinte, a gente chega sempre à conclusão que eu já cheguei há muito tempo. Tudo que os comentaristas esportivos falam, repórter esportivo fala, eles sabem tanto quanto nós, e sim, até menos. Porque tudo que eles falam não acontece. Tudo que eles falam é o contrário. E a gente, às vezes, tem até mais coerência para comentar sobre eles. E se você pega uma criança para comentar, ela sabe também comentar. Então, é tudo igual. Comentarista, cronista esportivo e a gente, é todo mundo igual aqui no Brasil. Não tem diferença nenhuma. Cada um é tudo palpiteiro e torcedor. Enquanto tá bom, tá todo mundo lá achando mil maravilhas. Depois que não tá bom, acha mil defeitos. Então a vida é desse jeito mesmo, né? Mas só falta o Nival, então, o Nival de complementar a pergunta que foi feita, né? Já foi feita. Vamos falar, olha, só falta 10 minutinhos só. Vamos terminar a nossa visão. A gente só falta 10 minutos mesmo, é isso? É. 10 minutos. Então a gente podia ir fechando já. A gente ia falar sobre a transição planetária, né? Essa a fé e o otimismo ligando com a transição planetária que a gente está vendo, né? Vamos começar. Pode mandar. Não, é bom a gente aproveitar o momento para fazer essa. Tentar fazer essa ligação, né, entre a fé e o otimismo no momento em que nós estamos vivendo. Mas também, viu, Jorge, se o Brasil ganhasse, tinha muito espertalhão, tá? Que tirar proveito dessa onda toda, né? Como sempre então tem. Então é bom para dar uma... Isso aí aconteceu, que é justamente para a pessoa entender que a vida continua, né? Igual o 7-1, nós passamos a vida toda massacrando o Barbosa. Nós condenamos uma pessoa... viva, mais de 50 anos aí, que ele morreu aí quase em 1990 e poucos, praticamente quer dizer, quase 40 e tantos anos, por causa de 1950, do Brasil ter perdido de 2-1 aqui, e botaram a culpa no coitado goleiro, que não teve culpa, não levou frango nenhum, mas só porque o Brasil perdeu, quer dizer, mas arrumaram o goleiro e fizeram o homem um inferno na vida dele a vida toda. Sim. Aí depois que nós perdemos 7-1, eu falei, e agora? Isso para mim foi um resgate, sinceramente. Você levar de 7-1 para falar, ó, o 2-1 não foi nada naquela época. A gente perde, a gente ganha, a gente empata. E a gente chora e a gente fica alegre também, não tem problema. Eu nunca esqueço da última cena do filme O Vento Levou, aonde a protagonista do filme era muito forte, a mulher muito forte, que era otimista, passava por tudo. Aí chegou o Clark Gable, que era o Red Butler, ele chegou, olha, vou embora. Pegou, foi embora. Ela ficou na porta, e viu ele saindo, indo embora, que era o grande amor dela. Ela fechou a porta e falou, amanhã será um outro dia. Então, a gente vê que todas essas coisas, amanhã será um outro dia, né? E nessa questão do jogo, já que a gente voltou um pouquinho para ele, né? É interessante, assim, nós como adultos, né, a nossa responsabilidade diante das crianças, porque certamente a criança acaba também chorando, sofrendo, porque aprende isso com a gente. É, claro. Então, o Jorge comentou no momento anterior aquela questão de que a nossa fé, ela tem que tem que entender que tem vezes que não vai acontecer, sim, do jeito que a gente quer. Uhum. Né? E essa é a mensagem que a gente tem que passar para as crianças. Nem tudo que elas querem vai acontecer daquele jeito que elas estão desejando. Nem que o Papa seja argentino, nem que o Brasil tenha escolhido a Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, mas todos os outros são cobertos por eles. E nem também. Que Deus seja brasileiro. Não adianta. Não dá para ganhar. Todos têm direito, né? Todos têm direito. Todos são filhos de Deus, né? Deus não vai escolher ninguém. Esse dia eu estava vendo aquele filme Triple X, aquele lá do rapaz, o Header, não sei. Aquele é um cara, assim, um super-herói aí. Aquele que está lá no... É três, já passou três dele. Aquele que faz o Triple X, mas não é o Triple X. É o outro filme lá, dele lá, que ele tem os olhos prateados, né? E aí estava lá o... A vivência espírita também é cultura. Não, você que sabe mais de filme que eu, né? Eu não, esse filme eu não vejo. Aí não, tem certeza que você viu. Aí que ele está lá em outro planeta lá e o pessoal chega lá para poder pegar uns monstros que estão lá querendo pegar eles, e o menino começa a rezar para pedir a Deus, ele fala, rapaz, deixa Deus fora disso, que Deus não tem nada a ver com essas coisas não. Isso aqui é com Deus, sem Deus, eles vão pegar a gente aqui, vamos se virar aqui, vamos fazer alguma coisa. Deus vai ajudar a gente o tempo todo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, né? Sim. E não adianta. E quando a gente fala de outros irmãos, nós estamos falando dos filhos de Deus também. Então, sim, todos o resto do mundo é filho de Deus, tanto quanto nós. Então, não adianta você rezar para Deus para o Brasil ganhar. Quem vai ganhar é quem tem que ganhar. Deus nem se mete em jogo, pode ter certeza disso. Nem Jesus, nem ninguém. Ou nem então espiritualidade. Ele torce para o melhor, né? Exatamente. Aquele que tem a fé, ou tem fé em Deus, que vai ser o que acontecer, o que Deus está querendo. Então tá bom, o que acontecer, o que Deus está querendo. É. Vamos falar de fé aqui e transição planetária, senão a gente não fala nada. Então, só antes de terminar aqui, deixa eu dar um alô aqui da dona Dina, que é lá do Paulo de Tarso. Ela parabeniza o programa, que está maravilhoso, e deseja um bom domingo a todos. Dona Dina, nós estamos aqui com o pessoal todo Paulo de Tarso hoje aqui, hein? Um bom dia para a senhora e continue nos prestigiando. Vamos lá então, vamos falar sobre... Só fazer uma lembrança, né, para o ouvinte, a gente vai falar rapidinho aqui sobre transição planetária, né? E para quem conhece a doutrina e para quem não conhece, tiver curiosidade, no Livro dos Espíritos, na última questão, 1019... Allan Kardec pergunta: o reino do bem poderá um dia ser implantado na Terra? E a espiritualidade superior responde: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte de todo o bem e de toda a felicidade. Nós estamos falando de felicidade, né? Pelo progresso moral, olha a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de cada um. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Entretanto, os maus somente serão afastados quando o homem estiver expulsado de si mesmo o orgulho e o egoísmo. Então é ação. Quando a gente fala em transição planetária, a primeira palavra que vem é ação. Nós precisamos deixar o comodismo e a gente precisa passar a agir. E é o 1019, é a última pergunta do Livro dos Espíritos, né? Fecha o Livro dos Espíritos. A pergunta e resposta. Quem ligou para nós foi o Arnaldo Pardal lá da AME. Todo mundo conhece o Arnaldo Pardal, é português, né? E ele falou que naquela hora que eu falei do paraquedas, que o cara pulou, que a Kombi estava esperando, ele falou que ele era o motorista da Kombi. Quem estava pulando de paraquedas era um brasileiro, não era português. Eu não falei aqui que era português, falei? Não falei, né? Eu ia falar até o nome, eu ia falar até de onde era, eu ia falar que era um árabe, o Manuel. Chamado Manuel. É, um árabe chamado Manuel, né? Mas o Arnaldo era o motorista da Kombi, né? E não levou o cara embora para casa. Ele foi de ambulância. Aí o Arnaldo está lembrando do curso de aprendizes que começa na AME, curso básico primeiro, né? Dia 14 do 7, portanto, sábado que vem. É 14, é sábado? É 14, sábado. 14, sábado que vem, às 15 horas. Ele é o dirigente lá. Então, quem quiser participar do curso do curso básico, pode ir lá tranquilo, que ainda tem vaga. Só chegar lá e fazer a inscriçãozinha ali rapidinho e já começar na primeira aula, dia 14, lá às 15 horas, na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, número 350, Bosque dos Eucaliptos. Essa será a aula inaugural. A primeira aula eu que vou dar no sábado, às 15 horas, no dia 21. Isso, vai na aula inaugural, porque você não ter desgosto logo na primeira aula, depois você deixar só para ir na primeira, né? Que é o Rui que está lá. Brincadeira, o Rui vai ser legal. Mas aí você vai na aula inaugural, porque aí é legal dar um panorama geral das coisas. E depois, nesse dia, é muito importante a aula inaugural, muito importante que a pessoa tenha uma base mesmo de tudo que vai acontecer. Geral, né, e depois a aula número 1, né? Na outra semana, no dia 21. Lembrando aí, quem quiser entrar no site do Grupo Castelan, grupocastelan.com.br, nós estamos colocando um novo site no ar aí, a nossa agenda está lá, está começando agora, nós colocaremos muito mais outras coisas. Rodrigo está aqui, ele que está fazendo para a gente, e está ficando muito legal, todo mundo está gostando. Então entra aí, www.grupocastelan, do Grupo Castela, né? Porque não tem o tio, .com.br, aí você já vai ver lá os nossos CDs, vai ver a nossa agenda, e a gente vai alimentando aí cada dia mais para ficar melhor com informação para vocês. Rodrigo tá craque no site agora também, entendeu? Ele tá mudando, agora ele é gerente não sei de quê, aí ele vai melhorando o negócio, né? Gerente não sei do que, tá? Tipo as toucas, né? Professor de todas as coisas do Grupo Castelano, Vivência. Faz tudo. É que é o marido de aluguel, cara. Tamo lá. O importante é pau pra toda obra, né? Sim. Então, e tá encerrando já, hein, cara? A gente tem que encerrar. Quer falar dos sorteados? Vamos falar das pessoas que foram sorteadas. A gente vai. Os sorteados de hoje são. Inácio, a música do sorteio tá tocando aí, Inácio. Isso. Obrigado, Inácio. Os ganhadores dos livros são a Iracema Rosa Machado e o Wagner Castrizana. Wagner Castrizana e a Iracema Rosa Machado. Vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho e lá retirar os seus livros. Lembrando que a Livraria Casa do Caminho fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista. Rua Helena Mascarenhas, número 115, Jardim Bela Vista, a partir das 13 horas. Vai lá e conversa com o nosso irmão Mário Vinhas para retirar o livro de vocês, que foi o que o Rodrigo falou aqui hoje. É o livro que foi recentemente lançado pelo Carlos Baccelli, Chico Xavier e Foi Assim. São perguntas que muitas pessoas fazem para o Carlos Baccelli e ele vai colocando as cartas do Chico Xavier, o que o Chico Xavier falava, muito legal, muito revelador, e do jeito que o Baccelli gosta de escrever também, declarando, dando, abrindo o verbo para muitas coisas. E o outro livro é o tributo a Chico Xavier. Nós vamos falar também já dos aniversariantes, para aí, tudo de bom para vocês, paz e alegria em todos os corações. Eu vou deixando aqui com o Rodrigo, que a gente vai rodando aqui para acabar. Agradecer a participação de todos vocês que entraram aqui no YouTube, live, no Facebook, no WhatsApp, em todas aqui as redes sociais que a gente tem aqui do Vivência Espírita, e participaram deixando sua mensagem. A gente pede desculpa para quem a gente não teve tempo de ler, como a Belks lá de Caruaru, a Iracema Rosa Machado, os demais pessoas que entraram aqui, deixaram suas mensagens e responderam a pergunta para sorteio. Pedindo para baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita, é só entrar aí no Android e baixar Vivência Espírita. Você já baixa aí para escutar, tem 24 horas aí de músicas espirituais, música do Castelan, música Célia Tombly, tem o programa de curas e cirurgias espirituais lá do Edson Barbosa, lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Um médio de cura, então vale a pena aí baixar o aplicativo e escutar. Quem não tem o Android, tem o iPhone, é só baixar lá o Radiosnet e colocar o Vivência Espírita e escutar o nosso programa. Então, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui. Bom, nós temos que agradecer a presença aqui da Cecília, do Silvio, do Oswaldo Barbosa, da Camila, da Graça e do Inácio na mesa do som. E vamos então pedindo para o Marcos as suas considerações finais, e também que você volte logo no nosso programa. Antes eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e desejar a todos aqui, os ouvintes, um domingo de muita paz, muita luz para todos, né? Em relação a tudo aquilo que a gente comentou, é bom lembrar, na transição planetária, que a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã. Então, Jesus veio trazer para a gente uma mensagem positiva, otimista, para que nós pudéssemos desenvolver essa fé, a fé no Criador, e podermos superar todas as transições que ainda estão por vir. Né? Eu desejo a todos muita paz e muita luz. Obrigado mais uma vez. Onivaldo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mandar um abraço para todos os ouvintes. E fechando, né, complementando tudo isso, a gente está vivendo esse momento de transição planetária, um momento que aparentemente é difícil, mas, como disse o Jorge, está tudo na mão de Deus. Tenhamos fé, tenhamos otimismo, que nós em breve estaremos em momentos cada vez melhores. Muito obrigado. Nós vamos passando aqui para o nosso irmão Oswaldo Barbosa, que veio visitar hoje, mas semana que vem nós estamos combinando aqui para contratar ele. Ele estamos acertando seu salário, assim. Nós estamos acertando tudo, semana tudo que vem, ele vinha semana que vem. Ele vem, né? Fazer só está a questão do cachê, só. Só está faltando isso. Depois. A gente podia até chamar ele primeiro e acertar o cachê depois. Olha só. O Renualdo entrou aqui, diz: bom dia, Jorge, excelente programa, acabei de ler o livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança, que é sensacional, me proporcionou muitas emoções e muito conhecimento, grande abraço, amigo, e muito obrigado pelo grande presente. Ô, Renualdo, obrigado você por ter lido o livro, nosso livro, né? Renualdo, nosso irmão, lá de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, um grande abraço. O Barbosa então vai fazer a prece de encerramento pra gente. Antes, só preciso... Pode falar. Bom dia para todos, né? É um princípio só, não só de educação, mas realmente de um abraço a todos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E falando de agradecimento, vamos procurar abrir os nossos corações, porque estes são os caminhos diretos, através da oração, com a superioridade divina, para fazer valer toda a energia, toda a luz, todo o brilho com o qual fomos criados e ainda não aprendemos a trabalhar. Abrir estes corações para, com profundidade, agradecer a caridade, a solidariedade, o amor, que são característicos do Criador. Aprendendo a cada dia, no amanhecer, quando nascemos, e ao final do dia, quando morremos, a viver cada minuto de agradecimento e de louvor. Um passo de cada vez. Um aprendizado a cada momento. Vencendo profundamente o querer, dando valor ao precisar. Precisamos de tudo aquilo que o Criador nos oferece. Queremos muito mais do que merecemos. Então, companheiros, amigos, anjos, guardiões, todos membros de uma só família, que possamos colocar os nossos pés na terra e sentir com profundidade esta casa maravilhosa que nos foi oferecida, valorizando cada momento. Que nossos corações se unam para que os verdadeiros valores nos apareçam e nós possamos realmente entender a que viemos. Que a caridade possa começar conosco mesmos, avaliando intenso e profundamente o nosso interior. E saber